Na manhã desta quinta-feira, dia 30 de maio, está iniciando no IFSC Campus Gaspar a 7ª Semana do Meio Ambiente, segundo encontro multicultural agroecológico. Nós vamos conversar agora com a diretora do IFSC Gaspar, Ana Paula da Silveira, para sabermos qual a expectativa para este grande evento que começa nesta quinta-feira e encerra somente no dia 7 de junho. Diretora, hoje o auditório já está lotado. Quais serão as pautas iniciando nesta manhã? Este ano, a Semana do Meio Ambiente, assim como o segundo encontro agroecológico, eles têm como foco principalmente a saúde alimentar. Então nós vamos refletir, começando hoje e finalizando na sexta-feira da semana que vem, todos esses dias nós vamos conversar sobre saúde alimentar, sobre como nós precisamos nos alimentar melhor para também viver melhor. A palestra de hoje, assim como o mini curso que nós teremos hoje e amanhã, vão falar de punks. Então são plantas alimentícias não convencionais. Nós trouxemos um palestrante, então, que vem lá do IFAM, do Instituto Federal do Amazonas, que é especialista nessa área, mas ao longo de todos esses dias nós teremos muitos eventos diversificados, palestras, oficinas, mostras culturais, teremos um concurso com a produção de cucas e produtos com a linguiça blumenau, utilizando as punks, temos concurso de fotografia, enfim, é uma série de eventos, né, que vão falar da Semana do Meio Ambiente, que vão se aproximar da questão do meio ambiente, mas pensando sempre a saúde alimentar. Quando a gente pensa em Semana do Meio Ambiente, a gente pode pensar a partir de vários vieses, né? Nós podemos pensar, por exemplo, em preservação das florestas ou preservação dos mananciais, mas aqui nós estamos falando também em preservação de vida, da própria vida humana, do ser humano, né? A partir do consumo correto, adequado de alimentos que propiciem uma saúde alimentar melhor. Diretório IFSC sempre trabalha com seus alunos com projetos quanto a essa pauta? Sim, nós trabalhamos frequentemente, na verdade de forma contínua, inclusive nos cursos superiores. As palestras que nós vamos realizar ao longo dessa semana, elas acontecem na parte da manhã, da tarde e da noite, exatamente por conta disso. Há muitas oficinas, essas oficinas elas vão envolver a comunidade de forma geral, então nós vamos receber escolas, né, aqui de Gaspar, escolas municipais, escolas estaduais. Nós estamos abertos para receber a comunidade de forma geral, né, e o grande objetivo é esse, é que tanto nosso estudante como os demais estudantes das redes, né, de Gaspar, eles possam parar durante essa semana para refletir sobre saúde alimentar. Diretora, destacando também que nessa sexta-feira haverá uma palestra com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Exatamente, a gente vai falar sobre o sujeito de direito, sobre a democracia no século XXI. Né? É um palestrante de peso, uma pessoa que vem conversar conosco a respeito exatamente da maneira como nós precisamos pensar a questão do direito do cidadão, né, e o quanto o sistema e o regime democrático de direito, ele é importante na garantia exatamente desses direitos. E aí um dos direitos é exatamente o direito à alimentação saudável. Diretora, e quanto às paralisações nesta quinta-feira anunciadas aí em mais de 150 cidades a nível Brasil após o corte do governo Bolsonaro para os institutos federais e também para as escolas federais? Bom, então o que vem acontecendo aqui no campus. Hoje, nós teremos as atividades na parte da manhã concentradas na Semana do Meio Ambiente, né? Então, a nossa manifestação é uma manifestação da academia, uma manifestação acadêmica, científica, em que a gente fala das pesquisas que nós fazemos, em que nós falamos dos trabalhos que desenvolvemos, de toda a reflexão muito produtiva que a gente vem fazendo, não só aqui em Gaspar, mas também nos municípios do nosso entorno a respeito da questão agroecológica. O NEAV, né, que é o Núcleo de Agroecologia do Vale do Itajaí, que está à frente do segundo encontro agroecológico, é justamente o nosso núcleo que propicia esse diálogo e propicia essa integração a respeito da questão da agroecologia. Então, a nossa manifestação está aqui. Existe também uma chamada de manifestação em que os alunos do Instituto Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Catarina vão se reunir no centro da cidade de Blumenau. Isso acontece na parte da tarde, mas nós temos agora na parte da manhã e na parte da noite as atividades então normais, porém centralizadas nessa discussão da importância que nós temos no que diz respeito às reflexões para a vida, para a manutenção da vida e da vida com qualidade. Nós conversamos com a Ana Paula da Silveira, diretora do IFSC Campus Gaspar, nos falando sobre a Semana do Meio Ambiente, que começa nessa quinta-feira, dia 30 de maio, e encerra no dia 7 de junho no IFSC Campus Gaspar, no bairro Bela Vista. Do IFSC, Gil Dias para a Rádio Sentinela.